Rapaziada excitada vai na onda do meu funk tamborim. Entra na roda, bate palma, diz um verso pro meu funk tamborim. Castigo o coro, bate forte nesse funk. Com a bossa e o balanço desse funk tamborim. Se provar, vai gostar. Vai ver que a vida é beleza. Punha tristeza, vem, vem pra mim. E vamos, vamos cair juntos nesse funk, funk, funk tamborim. Nesse funk, funk, funk tamborim.